Isso é M79. Meu time, minhas rimas, meus crimes, minhas minas. Ou oh! Isso é M79. Meus cobre, meus manos, meus corre, meus planos. Ou oh! Isso é M79. Parceria internacional, DJ Smooth nos beat, Dave no mic, pode crer. DJ Smooth. Everybody put your drinks up, put your bank up. Everybody put your drinks up, put your dank up. Everybody hit the bar up, let's get fucked up. Everybody from the hood, gon' throw your sets up. Everybody put your drinks up, put your bank up. Everybody put your drinks up, put your dank up. Everybody hit the bar up, let's get fucked up. Everybody from the hood, gon' throw your sets up. Everybody put your hands up, Stevie on the scene. Turn the lights on, that's me on the screen. Não, segura o beat. Eu vou rimar em português pra você entender o que eu tô fazendo aqui. Ela olha, ela gosta quando vê o brilho da minha corrente. Minha pegada ela adora porque eu sou quente. Zé Povinho apavora, eu tô entupindo os pente. Topo toda a prova porque eu sou linha de frente. Sou do inferno, pode crer, eu sou mil grau. Eu nem sempre tô certo, mas sempre tenho moral. E eu sempre espero paciência oriental. A cada hit louco valorizo o rap nacional. Sou nova geração, super focado no cifrão. E a cada som que eu faço eu represento a nação. Capitalismo tá vivão, então eu quero grana. Eu tô correndo pelas notas porque eu odeio a fama. Eu já caí, mas não desisti da soma. Eu sou tipo Nero, eu toquei fogo em Roma. E você corre quando a verdade vem à tona. Minha rima é tão forte que vai te deixar em coma. Everybody put your drinks up, put your dank up. Everybody hit the bar up, let's get fucked up. Everybody from the hood, gon' throw your sets up. Everybody put your drinks up, put your bank up. Everybody put your drinks up, put your dank up. Everybody hit the bar up, let's get fucked up. Everybody from the hood, gon' throw your sets up. Cruzei o oceano, eu tô fechando na gringa. Não é ostentação, não. Só um estilo de vida. Vejo no auge vários pilantra sacana. Pensa que engana, paga pau e nunca sai da lama. Os faladores falam que se foda sua inveja. Os faladores calam quando me viram na tela. Tipo PCC, derrubando vários comédia. E o meu time rala só pra deixar uma prévia. E quando tá no clube todo mundo mãos pra cima. Contagiando os mano e enlouquecendo as minas. Sou tipo Perrima, eu também sou visionário. Posso ver o futuro, eu tô me vendo milionário. Eu tô pisando nos falsos tron da modinha.